A vida tá dura pra todo mundo, mano, não adianta lamentar. Pensamento negativo, não comprar sorrisos, então pra que reclamar? Se lágrima não resolvem problemas, então pra que chorar? Pra que roubar? Se não tens luta e pra ter, não adianta inventar. Se a dama te traiu, ou estás desempregado, é próprio da life. Há coisas que acontecem nesse mundo que eu até fico malaico. Raparigas boas tornam-se vadias da noite por dia, como se o mundo fosse uma dança e estamos todos perdidos nessa coreografia. Ora toca, birra no corpo, comida no prato. Se eu só tenho amanhã, chupo o dedo, moniga se vira, é próprio da life. Ora toca, ora toca, birra no corpo, comida no prato. Se eu só tenho amanhã, chupo o dedo, moniga se vira, é próprio da life. Se estás na divisa, boy, seja como arma, boy, mantém-te firme. Ei, rouba não, não mata não, boy, fica longe do crime. Ninguém luta quanto tempo, foi isso que eu aprendi. Em qualquer parte do mundo as coisas vão continuar assim. Já que estamos a buscar neste mundo turbulento, nada tem uma contraria a ver. Amor e ódio faz parte da life. Fez e alegria é próprio da life. Altos e baixos faz parte da life. Reiras e barreiras é próprio da life. E isso não é de hoje, seriamente vem de longe. Não é mito nem cantiga, são histórias antigas. Está escrito na Bíblia, no livro da vida, tudo que nos acontece faz parte da vida, é próprio da vida. Dora toca, birra no corpo, comida no prato. Se eu só tenho amanhã, chupo o dedo, moniga se vira, é próprio da life. Dora toca, birra no corpo, comida no prato. Se eu só tenho amanhã, chupo o dedo, moniga se vira, é próprio da life. Cada um ataca como pode, é normal me defender como posso. Só valoriza, só lade um bom sapato, aquele que sabe o que andar descalço. Doença, morte, sofrimento, inveja faz parte da life. Cresci a ouvirem os cotas a dizerem o quanto a vida é fodida. Todo mundo tem um hater, até mesmo diz. Há sempre um conhecido ou desconhecido a tentar te deixar cair. É preciso resistir, hoje vi rosas a crescerem no capim. Crianças morrem antes de nascer e as mães morrem tentando impedir. Tentando impedir. Dora toca, birra no corpo, comida no prato. Se eu só tenho amanhã, chupo o dedo, moniga se vira, é próprio da life. Dora toca, birra no corpo, comida no prato. Se eu só tenho amanhã, chupo o dedo, moniga se vira, é próprio da life. É próprio da life. É próprio da life. É próprio da life. É próprio da life. É próprio da life. É próprio da life. É próprio da life.